Alô, alô, rapaziada do meu Brasil. Quem está falando aqui é o indefectível Lobão. Estou sempre aqui com a orelha colada no Ronca Ronca, ouvindo Maurício Valadares e suas verdadeiras pérolas e pedradas. É isso aí, rapaziada. Um abração. Ô, Nandão, você tem aí controle dessas participações desses nossos amigos? Como assim, controle? Oh, tá, eles tudo... falam o que eles querem. Não, meu amorzinho, tá em BH ou tá na sua mão? É, a ida está na minha mão, no bom sentido. A volta está em BH. É, tem o Paiva aí? Paivinha, claro. Bota aí pro Tony ouvir, eu acho que o Tony não viu ainda a participação do Paiva. Tony? No... É. Que mal, hein? Platão, um beijo, querido. É, um beijo pro Bentinho também, segura aí. Salve, salve, desorientado do meu Brasil. Aqui quem fala é o Paiva, amigo da galera. Eu também estou ligado no Ronca Ronca do meu amigo Maurício Valadares todas as noites que ele trabalha. Grande Paiva, monumento, né? Então é isso, né? É... Total. Marcelo, nosso ouvinte fissurado em default, cobra um programa especial com a banda do Mark E. Smith. Antes do especial, Marcelo e outros tantos fissurados na banda de Manchester, diga. Aquela história que você ia contar. Né? É, pois é. É. Esse é o novíssimo disco do Fall, destaque absoluto em uma das últimas edições da revista Mojo. Estrelas, grande parte, totalmente. A cotação máxima da Mojo são 5 ou 6. Esse disco do Fall teve 4 ou 5 estrelas. Deve ser um disco de número 58 na carreira da banda. Segura. I think it's over now, I think it's ending. I think it's over now, I think it's beginning. A 7-year cycle seems to happen every day. I walk up the hill and then descend in every way. I think it's over now, I think it's ending. I think it's over now, I think it's beginning. A 7-year cycle seems to happen every day. It is now ending, now it is beginning. I think it's over now, I think it's the beginning. One day three fellows, they all club together to get their hair back and replace the shiny hair. Off town skin, they did sail the shiny sea. I think it's over now, I think it's ending. I think it's over now, I think it's beginning. To find the head planet was shut by the sea. With refurbishing incorporated the Helsinki. I think it's over now, I think it's beginning. I think it's over now, I think it's ending. 7-year cycle happens every day. Walk up a hill. Together. I think it's ending now. I think we're starting. I think it's over now. Over, over. Except a new cycle happens every day. The mention of the fact that it wasn't to the grave. I think it's ending now. I think it's beginning. I think it's over now. I think it's ending. Ronca, ronca. Desorientação garantida ou sua audiência de volta. Aí está o novíssimo disco do The Fall. O título é Post TLC. Post TLC. T de tatu, L de lua, C de casa. Reformation. Essa é a segunda música. Nós ouvimos Over Over, a música que abre o disco do Mark E. Smith. Mainandão, posso fazer uma pergunta? Perguntinha. Maurício Valadares, é verdade que você foi integrante aí, do Fall? É. Grosseria. Vou contar uma história aqui com o The Fall, que eu já contei no programa, mas eu tive uma nova informação, talvez a informação mais importante nessa inacreditável história do Fall que eu tenho. Mas, o Nandão, durante a semana... Tá doendo alguma coisa, hein? Tô estalando o dedo aqui. Que momento, hein, rapaz? Durante a semana toda eu continuei a pensar no bloco do Ronca Ronca, chegando tal qual um exército Branca Leone, que negozinho fantasiado da minha experiência, Darth Vader, cone de obra, braço de picape... Amendoim na caiama. Amendoim na caiama, o outro só de boné e camiseta nu completamente, porque não tem cueca, nem uma bermuda do Ronca Ronca, né? O que mais? Quais são as outras fantasias? Ah, perdi a conta. São tão muitas. Fita cassete, meu fita amigo. Fita cassete, lógico. Então, essa situação do bloco do Ronca Ronca, ano que vem a gente vai ter que desenvolver a qualquer custo. O telefone toca loucamente. Agora, o cara tá endiabrado, maluco. Tá endiabrado. TP. All six, seven arms. All six, seven arms. Black River. Não falei que ele não tinha ouvido o Paiva no programa? Aliás, uma informação interessante... Bom, antes do Fall, o Nandão, vou te dar um zig, tá? Com esse negócio do... A gente tem que dar o endereço da rádio depois. Exatamente. Com esse negócio do bloco, houve uma profusão, uma abundância de blocos no Rio de Janeiro, principalmente, né? Uma coisa de maluco, né? E foi publicado no jornal, eu não li no jornal, mas me disseram que um dos blocos mais interessantes ficou concentrado na Urca, parece que não saiu da Urca, né? Um bairro totalmente residencial aqui no Rio, né? Com uma entrada apenas, só de casas, não sei o quê, um bairro muito especial e muito valorizado no Rio de Janeiro, ali embaixo do Pão de Açúcar, né? Morro da Urca, a Urca fica ao pé do bondinho. Então, os alpinistas ali, que circulam ali pelo Pão de Açúcar, fizeram um bloco. Quer dizer o nome do bloco? Isso que eu quero dizer? Só o cume interessa. Já chegou ao cume do Pão de Açúcar? Não, é o objetivo do alpinista, chegar no cume. Só o cume interessa. Como é que é o nome? Só o cume interessa. Com o default ao fundo, vou ler rapidinho aqui a carta espetacular da Tatiana Leal. O Nandão vai dar o endereço da rádio aqui. Diz ela: Oi Maurício, já estava para escrever. Deixa eu abaixo aqui. Vem. Oi Maurício, já estava para escrever uma carta pro novo endereço do Ronquinho. Então, como a última edição do dia 20 não teve, com a edição do programa do dia 20 não teve como adiar. Que foram aquelas 4 horas de música. Ela está se referindo, terça-feira passada, terça de carnaval, nós fizemos o programa ao vivo de 10 às 2 da manhã, 4 horas de ronca-ronca, maratona ronquinha. 240 minutos de pura surtação, surpresas, lágrimas, risos, só mesmo, um vinho gelado me fez aguentar tanta emoção. Conheci músicas extraordinárias, como Eleven O'Clock, TikTok do U2 e umas do Police, banda que sempre achei caidinha, mas você consegue mostrar coisas impressionantes. Relembrei bons momentos com Psychedelic Fuzz, juro que até chorei nessa hora. Buzzcocks, Massive Attack com o Negão da Voz, Terry Kelly. Negão da Voz Fuderosa e Colder, que lembra duas bandas que eu amo, Joy Division e Warder. Foi perfeito demais. E que linda Fever, interpretada por Sarah Vaughan, outra recém-conhecida por mim. Você equilibrou muito bem entre o velho e o novo. Aliás, esse velho que você mostra, pra gente sempre acaba sendo novo. Como consegue? Edição histórica, com certeza. Pra mim, foi muito especial, porque fazia tempo que queria participar ouvindo o Ronca ao mesmo tempo. E isso tem sido possível já há 4 edições, mesmo assim, Não, sim, amo escrever cartas. Isso é fundamental, né? O negócio de botar a carta aí no correio, não sei o que, babá. Carta vem com cheiro, com letra dela, espetacular. Estou com vergonha, mas vou pedir. Um manto novo pra mim, pelo amor de Deus. O meu tá surradinho, coitado. Meu tamanho é M, não sei o que, só. Por que parou tocar Nina Simone e Ella Fitzgerald? Tava tão bom. Outros pedidos. Mohamed Rafi, Skip James. Conheci essas esquisitices na trilha sonora, aprendendo a viver. Espetacular, tanto o filme quanto a soundtrack. Quinta-feira, dia 22, descobri o quanto Ray Charles é sinistro com o filme Ray. Pois é, a bucha que nunca termina. Ainda bem, longa vida ao Ronca Ronca, o programa da gente. Forte abraço, Tatiana, legal, espetacular. Por falar do Ray Charles, que é um filme fundamental para qualquer fissurado em música de assistir, nossas saudações, reverências e emoções a todo vapor ao Martin Scorsese, por faturar finalmente o Oscar. Martin Scorsese é certamente o diretor de Hollywood mais musical que existe, o que mais tem ligação com Ronca Ronca, pelo Last Waltz, filme do Band histórico, maravilhoso, e sobretudo pela último documentário que ele fez, que são os 4 primeiros anos da vida de Bob Dylan, no DVD espetacular, já lançado no Brasil, No Direction Home. Então, e parece que o Spike Lee já está finalizando o roteiro para a biografia, né, o filme do James Brown. Vai falar do Fall? Cara, isso é sinistro, né, cara? Marcelo deve estar tirando as cuecas pela cabeça, meu amigo. Compensação, Bigurrilho, seu lá de cima de Santa Teresa foi até o Relógio da Glória comer uma pipoca. Stop fucking around! Para de brincar comigo. Stop fucking around! Repetindo esse novíssimo disco do The Fall, a banda do Mark Smith, Reformation Post TLC. Mas enfim, a história do Fall, que eu recentemente contei para o Andão, já falei no programa aqui, há pouco tempo tive com o Sirico, meu queridíssimo amigo, irmão total, que o Tony Platão muito bem conhece. E ele me lembrou um detalhe absolutamente inédito, eu não tinha registrado isso na minha memória. Bom, enfim, o Fall, inclusive, já tocou no Canecão, pouca gente sabe, pouca gente viu. O Fall veio ao Rio de Janeiro num evento de dança. Ele tinha um espetáculo junto com o Michael Clark, se não me engano o nome era esse, bailarino inglês. E o Michael Clark se apresentava com o Fall tocando atrás. Eu estava viajando, não estava no Rio, não assisti. Mas o Tony foi uma das testemunhas da passagem do Fall pelo Rio de Janeiro no Canecão, sei lá, em 89, final dos anos 80, início dos 90. Mas enfim, um pouco antes eu estava viajando, estava em Londres, estava com o Sirico e a Andrea, a mulher do Sirico na época. E a gente estava indo para Croydon assistir o Fall num lugar chamado Underground, totalmente perdidos numa rua, os três completamente Chamberlain. Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena repetir pela informação que o Sirico me deu semana passada, que eu tinha apagado a minha memória. Enfim, estávamos indo para o Underground sem saber onde era o lugar. Na rua principal de Croydon, com aquela cerca no meio, né, assim, para o pedestre não atravessar de uma pista para outra, né? Aqui, negozinho vai com alicate, faz uma portinha e passa direto. Uma cerca alta, não sei o que babá. Aí a Andréia ou o Sirico olham assim a uns 10 metros, um dos dois fala assim: vem cá, aquele ali não é o cantor do The Fall, o Mark Smith? Eu vi e falei: é ele. Ele mais um cara que era o guitarrista e produtor do Fall na época, 88, 89. Falei: meu amigo, a gente não sabe onde é o lugar, a gente vai pular essa bodega dessa cerca, vai se encontrar com eles e eles vão levar a gente no lugar, pelo menos vai dizer onde é, né? pulamos a bodega da cerca e falamos, Marco, não sei o que, beleza. Somos do Brasil aqui, não sei o que, viemos ver o teu show, não sei o que. A rua é deserta, um frio fuderoso. Ah, é? Bom, antes de qualquer coisa, vamos para o pub. Bom, nós fomos para um pub. Ficamos meia hora no pub conversando loucamente, Sirico, Andréia, eu, o Mark e Smith, esse doido aqui. Muito bem, fazendo os pasteizinhos, tá? Fazendo a comidinha, tá? Nandão, quer um docinho? Quer? Bom pra mim. Não, mirar. tô bem. Come aí, come aí. Não, obrigado. Bom, enfim, fomos para o pub. Os três muquiranos, o Mark Smith e o Caboclinho, que era guitarrista e produtor da banda. Ficamos meia hora no pub, conversando loucamente, descabeladamente. Durante meia hora, conversando. Durante meia hora. Eu não entendi uma palavra que os dois falaram e, consequentemente, os dois não entenderam uma palavra que nós falamos. Os cinco completamente Chamberlain. Eu só entendi o Mark Smith falar, let's go to the pub, nós fomos, time to leave. Na hora, ele pagou a conta geral, vambora. Saímos do pub, fomos atrás deles, para o lugar. Chegamos no lugar, vi lá a plaquinha, underground, um troglodita na frente, 4 metros de altura, 3 de largura, com smoke, gravatinha, borboleta. E o Mark Smith na frente, foi entrando direto, né, meu amigo? O segurança chegou e falou, ô, bonitão, teu ingresso. Ele deu um passo para trás, abraçou Sirico, Andréia, eu e o cara, virou pro segurança e falou assim, we are the fall, e meteu o pé na porta e entramos cinco. A gente não tinha ingresso. E entramos como sendo o the fall, Andréia, o Sirico, eu e os dois, né? Evidentemente os dois componentes oficiais do the fall. A um metro dentro do underground, ele sumiu, a gente sumiu pro outro lado, vimos o show, alucinante, completamente descaralhado o show do the fall. Fotografei loucamente, tem um site do the fall. Se entrar no Google lá, Gigography, né? G-I-G, Gigography. É um site muito completo, mas esse site não tinha informação desse show do The Fall. Foi uma coisa pequena lá. Eles devem ter feito aquilo em cima da hora. E eu mandei a foto pro camarada e o cara botou lá a história do show, não sei o que, Bom, enfim, agora a informação mais descacetada disso tudo, que o Sirico semana passada lembrou e me contou. O Sirico morava em Londres, evidentemente, entendeu mais do que o Mark Smith falou. Ele chegou pra mim, o Sirico falou assim, Maurício, você não se lembra o que o Mark Smith falou? Eu falei, eu não lembro, porque eu não entendi nada que ele falou, né? Completamente descacetado, aquele inglês de Manchester, não tem comunicação. Ele falou assim, Maurício, ele falou o seguinte, que naquela época, ele parava de fazer qualquer coisa, assistir o jogo do Manchester City, de gravar, de fazer um show, de fazer qualquer coisa relacionada a tempo, para simplesmente assistir na televisão Escrava Isaura. Fall Motel. Cara, muita loucura, né? Parava de fazer qualquer coisa para assistir Escrava Isaura em Londres, em Manchester, em Brighton, em Liverpool, em Glasgow, em Edimburgo. Como é o nome da moça? Que moça? Aquela branquecelinha que fazia Escrava Isaura. Lucélia? Lucélia Santos, né? Yeah, baby. E o Rubens de Falco, um ator espetacular, um dos principais nomes da dramaturgia, segundo o nosso... A lenda, né? Manja a lenda? Catedral? Porra. From the Los Angeles District, Por falar em cinema, rendemos nossas homenagens aqui a Martin Scorsese. Um filme que eu recomendo à nossa seletíssima torcida é o Dreamgirls, que conta, né, de uma forma muito verdadeira, por um lado, mas com muita ficção também, a história da Motown, né, da Diana Ross, das Supremes. O Berry Gordy, o dono da Motown, um cara que criou, um gênio absoluto de marketing, de música, né? Ele acertou em 95% das chances que ele teve de acertar. O cast da Motown é um absurdo, né? Stevie Wonder, Temptations, enfim, todo mundo. Os principais nomes da música black americana eram artistas da Motown. Então o filme é muito bacana, em algumas horas ele fica meio chato, fica uma gritaria, uma cantoria, parece que ninguém está fazendo concurso de quem canta mais, enfim. Mas é muito bacana. E tem um momento absolutamente verdadeiro, que logo no início da Motown, alguém grava, né, o nome real da história, eu não sei o nome do cantor, o sujeito grava um disco, faz muito sucesso ali numa área meio reduzida, vem um branquelo totalmente careta, pega mesmo a música e vai para os primeiros lugares da parada. Né, uma total falta de proteção ao direito autoral, à composição, não sei o que, babá. E o sujeito que tinha gravado a música ficou indignado, chegou pro Berry Gordy, que era o dono da Motown, e falou, pô, como é que pode, você não vai fazer nada, não sei o que, babá. Ele chega pro cara e fala assim, vem cá, mas você sabe quem gravou primeiro Hound Dog? Ele falou, Elvis Presley. Ele falou, não, foi Big Mama Thornton. O Elvis Presley foi lá e roubou dela a música. E a Big Mama Thornton cantava mais ou menos assim essa música. Want everybody to know that I was the one to say, you ain't nothing but a hound dog, when snooping round my door. You ain't nothing but a hound dog, when snooping round my door. You can wag your tail, but I ain't gonna feed you. To me. Muito bem, deixa eu botar assim um pouquinho só. Não, mas só encosta, hein? Só encosta, hein? Não bota tudo, hein? Não vem com sacanagem comigo, hein? Não vem com sacanagem, que eu sou honesto. Desorientação total e absoluta, né? Acabando milho, acabando pipoca de Supremes ao fundo. Baby Love, clássico, absoluto. Isso é 64, meu amigo. Essa época, a Supremes dava peteleco com uma banda ali de Liverpool. Banda de Liverpool? Vem cá, maluco. Esse chocolatinho aí, cara, vai socializar ou vai ficar de... Tá beiro pra caramba, mano. Mãozinha dura. O tal do Berry Gordy, dono da Motown, o cara é muito sinistro mesmo. Tá vivo até hoje. E era compositor também. Olha a música que o cidadão fez. Autoria dele. Olha o que ele não ganhou de dinheiro com isso. Ganha até hoje. The best things in life are free, but you can give them to the birds and bees. I need fun. That's what I want. That's what I want. Tem noção de quantas versões essa música? Já ouvi falar. Money. Falamos de Scorsese, falamos The Dream Girls, né? O filme que conta a história da Motown, mas especialmente da Diana Ross e da Supremes. E outro momento interessante também do Oscar, da família Alho, né? Né? Oscar da família Alho? Tá ficando tarde, né? Interessante foi o Forrest Whitaker, né? The Forrest Whitaker, o Ghost Dog, né? O cidadão da pesaderma, fazendo o Idi Amin Dada. E essa semana eu coloquei as minhas garrinhas sobre a trilha sonora do filme O Último Rei da Escócia. Meu amigo, preste atenção no que tem nessa trilha, hein? É muita emoção, hein, na saideira do programa. Essa cantora... Vou começar de novo. A cantora é de Uganda, meu amigo. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling nearly as fitted as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. It rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I'm playing soft while Bobby sang the blues, yeah. Windshield wiper slapping time, I'm holding Bobby's hand in mine. We sang every song that drive you, yeah. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, fit and free. No, no. Feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. Feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby McGee. From the Kentucky coal mine to the California sun, there Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby baby, he kept me from the cold. One day up near Salinas, Lord, I let him slip away. He's looking for that home and I hope he finds it. Well, I'll trade all my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Yay! Edembe is just another word for nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, fit and free. No, no. Feeling good was easy, Lord, when he sang the blues, yeah. Feeling good was good enough for me, hey, hey. Good enough for me and my Bobby McGee. La la la, la la la. La la la la la. La la la la la la la la. My Bobby McGee. La la la la la la. la la la la la la la la la la la Bobby McGee la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Bobby McGee la la la la la la la la la la la la la la la la hey hey hey Bobby McGee just another word for nothing left to lose. Nothing, it don't mean nothing, honey, if it ain't free, yeah. Feeling good was easy, Lord, when he sang the blues. Feeling good was good enough for me, yeah, yeah. Good enough for me and my Bobby McGee, yeah. My Bobby McGee, yeah. My Bobby McGee, yeah. Freedom is just another word for nothing left to lose. It's my Bobby McGee, yeah. I trade all my tomorrows for one single yesterday. My Bobby McGee, my Bobby McGee, yeah. Olha, a trilha do Último Rei da Escócia é espetacular. Não bastasse essa presença monumental da cantora de Uganda, Angela Kulale. Perdão, Angela Kalule, não faz muita diferença. Me and Bob McGee, um clássico absoluto, né, da música americana, autoria de Kris Kristofferson, aquele que fez Bob Dylan, Billy Keith. Windshield wiper slapping time, I'm holding Bobby's hand in mine. A trilha tem nosso queridíssimo Tony Allen, hoje no The Good, The Bad and The Queen. É ter mensagem espetacular. For nothing left to lose. Nothing, don't mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Acabou o milho, acabou a pipoca. Obrigado a participação da nossa torcida, como sempre, espetacular também. Tanto quanto a Ângela, Kalule. Nandão, algo a declarar, não? É só agradecer Fabrício Xavier, Kleber Vinícius chegou agora, Rogério Dória. Klebinho deu alguma informação ou não? É, ele falou que o The Who foi eleita, saiu no Globo, inclusive, a My Generation foi eleita no Reino Unido como a música mais popular de todos os tempos. É, no Reino Unido, né? Pois é. É, no Reino Unido o Primal Scream abre pro The Who. É, qualquer um abre pro The Who. Pois é. O The Who não abre pra ninguém, meu amigo. Todo mundo abre pro The Who. Lógico. Acabou o milho? Ana Carolina, inclusive, dizendo que as terças não seriam as mesmas sem o Ronca Ronca. Ah, obrigado. Enfim, durante a semana, amanhã, a lista no Tico Tico, no site do Ronca Ronca. Nossa queridíssima Cláudia, acertando tudo para o áudio do programa entrar rapidinho no site da OFM com a lista também. Para encerrar o programa de hoje, vou mostrar uma música. Rapidíssimo, tá, BH? 2 minutos e 15. Que talvez tenha sido... Talvez tenha sido, não. É, certamente, uma das principais canções a representar a garotada de qualquer cidade do mundo, de qualquer país, por volta de 1978. Se você pegar uma música de 1940, ou de 50, ou de 2007, ou de 98, sempre haverá uma canção para representar a garotada, para representar a rebeldia, ou essa palavra tão bizarramente utilizada que é... Atitude. Mas enfim, nós temos, né, no Brasil, várias canções que representam essa garotada inconformada, indignada, procurando sempre alguma coisa melhor. Sendo que no Brasil essa juventude também poderia ter um pouco mais disso, né, que a palavra é... Atitude. Atitude, exatamente. Saúde. Mas enfim, essa música que eu vou mostrar aqui agora vem de Belfast, na Irlanda. É a música que quando as bombas explodiam por lá, ou estavam prestes a explodir, a garotada saía nas ruas gritando. O grupo chama-se Stiff Little Fingers. Suspect Device. Terça-feira a gente volta. Beijinhos, bye bye, tchau. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.